meio quilo de manhã, viado. Tá maluco? Antes do café da manhã, tá maluco? Fertilizante GH, GO pro orgânico. Mas se quiser fumar do meu é síndrome de pânico. Para ice, shatter, oil, BHO, beef em pó. Cremo por menor, deb, pac, pac, cultivo em dó. Widow, haze, gush, bubble, gum, northern light, um bom. Quero mais é que se foda, meu pulmão é maior que o do Michael Phelps junto com o do King Kong. Tem Colômbia, tem purple, tem orange, blue, tem white, green, black. Fumo maconha, tipo cigarro, fuck you, faço rap. Me apresento com back na boca, e as mina que grita meu nome. É o Tissé Montana da Cone, a porra da come, foda-se os homens. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, tipo cigarro. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, igualzinho cigarro. Fumando maconha, tipo cigarro. Debaixo da chuva, no meio da rua ou dentro do carro. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, tipo cigarro. Meu marro não é dois, então sempre eu tô fumando um. Meu pote é só 22, tá mais dois que D12, é que é mais incomum. Já apertei uns 8, então quem vai me ajudar? Aperta mais um. E aqui tudo é tão natural. Relaxa, papato, aqui tudo é tão natural. Olha, mas nem tá na área, só chego na área, escutar o zum zum zum. Já fiz meus contatos com amigo, que amigo lá do Grow Room. Vamos ficar bem louco, mas mano, dessa vez não é 51. Aqui tudo é tão natural. Relaxa, gata, porque aqui tudo é tão natural. Tô chupando um do verde claro, claro. Tô rastendo esse caramelo cream. White widow, amnésia, riz, califórnia, podcast, blue, belly, tante, e aí, que tudo é tão natural. Relaxa, gata, aqui tudo é tão natural. Igual sua vontade quando escuto esse som de vir rebolar, se abundar no meu. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, tipo cigarro. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, igualzinho cigarro. Fumando maconha, tipo cigarro. Debaixo da chuva, no meio da rua ou dentro do carro. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, tipo cigarro. Tem gente que prefere a piteira, outros optam pelo balão. Tem gente que só fuma da cera, back de primeira, meio de vaquistão. Tem bongado e óleo pra caneta, caramelo queima em combustão. Honey money pro show da gaveta, o macedo e o rachixe do mole marrom. Batória e toca o fino na meia, o Ari vem com o cigarro na mão. Quando fuma o maluco tonteia, perde a cara feia e fica tranquilão. Certe até chegou, tira a cadeia, repressão por fazer plantação. Legaliza que a coisa tá feia, é uma vergonha alheia essa proibição. Fumando maconha, tipo cigarro, tipo cigarro, tipo cigarro.